A gente notou essa pequenininha aqui de cima. Ah, quando o senhor vier pro ponto de espera, o senhor vai ver a esquerda. Tem uma torre bem, meio laranja. Ainda não tá pronta a torre nova, não. Mas já tá pra ser entregue. Ah, sim, não. Tava projetando. E tem data de início, como sabe? É, tava previsto pra esse ano. Mas... tava previsto, na verdade, antes da Copa. Mas não conseguiram entregar. Parece que vai ser esse ano ainda. Tá legal. Muito obrigado. Bom dia. Salvador, boa noite. Bom dia, o TAM 3094, não pode ser pronto. TAM 3094, tá visual com tráfego na final na zero? Afirmativo. Que é quase o povo do mesmo, 30 ali, ele mantém. Após o povo, ali mantém, o TAM 3094. Tá pronto para o táxi, com 180, Recife, 2 horas e meia de autonomia, gol 1352. Táxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 022 e no 352. Pati Índia, 122, 1895, bom dia, obrigado. O nome é a zero, dará passagem ao Boeing da companhia que está iniciando o táxi no Pati nesse momento. Após o mesmo, ingresso Juliette para a remota para portão 10, corrija. Mais aeronave, prossegue Juliette 10, o nome é 0. 1022. Bom, na 630, no solo às 4h30, libera a direita, chama o solo no 21 decimal 9. Direita no 219, graças. Controle de solo Salvador, bom dia, gol no 630, de novo. No 630, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, portão 03, voo no 630. Salvador, agora na 352, ponto de espera pronto na 10. Bom, na 352, mantenha ponto de espera. Mantém. Autorizar o gol decolar e o outro tá sem vida aqui na cabeceira, ok? Ok, gente. Vou ali de imediato. Cadê o final, gol no 648? Gente, gol no 648, continua a aproximação, aguardando a autorização de gol. São 3094, decolado aos 48, chama o controle no 20180. 2080, bom dia. Final, gol no 648. Gente, meu nome é 648, cheque o trem pouso autorizado no 60 graus e no 09. Ele pouso, baixou o calor. Gol 90, saí da Conde. Gol 90 na Conde. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via Ampers, o Lugo no zero, segue conforme. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 1208 controle, 5525 transponder. Autorizado Guarulhos, nível 360, rota para de voo, via Ampers, o Lugo decola da 1 no zero, curva à direita, da El, Leda, Motiva, 1208 controle, 5525 transponder, 639. Afirmativo, 5525 transponder, chamar o pushback, filamento no portão 2. Chamar o 639. Lima 250, autorizado chegada a Mari, desse manteiga 050, vigilante. Chegada a Mari, 050, 62, vigilante. Na 352, ali mantém, tipo na 3. Ali mantém, na 352. Contando a possibilidade de 6250, voar alguma posição mais à frente? Autorizado e status. Autorizado e status, 250. Bono 648, no solo 50, chama-se controle de som, 121, decimal 9. 209. Salvador, muito bom dia, azul 2780, sente a informação aí. 2780, bom dia, contato radar, autorizado chegada a Mari, chama o ideal de descida. Mari, chama a Brasil 2780. Zero, poderia voar aí, está presente? Ano 352, decolada 51, chame controle Salvador em 120, décima 8. 308, boa. Salvador, bom dia. Ano 352, decolou 1300, sai. Ano 352, bom dia. Contato radar na decolagem. Sube e mantenha 230, sai da PUCA. 230, pode voar PUCA? Pode ser neutralizado pouco no 352. Curiosidade, o tanque decolou na nossa frente é destino Aracaju também? Afirmativo. Obrigado. Bono 621, autorizado final, ILS X-Ray, informe localizador. É para trás estabilizado, Bono X-Ray, Bono 621. Informe Serra Bravo, informe Serra, mantenha ponto de espera, abaixo instruções. Papapá Bravo, uniforme Serra, autorizado, ingresso, pista, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Olimpo 02, chame Sola em 121 na decimal 9, para cópia. Complete final e aliança aqui de rei, torre 1895. 7295, agora 620. Comanda 7202. Deixa agora no instante. Deu 1022, cancelada a recepção. Sinal 6250. Informa o Serra, mantenha a presente posição. Informa o tráfego 1737 da Gol, final para pouso, pista na zero. Mantenha 4.000 pés, ajuste 1022, cancelada a restrição em 4.000 pés, 1022, autorizado a restrição 2.7.7. De pássaro, final da pista no zero, autorizado o pouso. Já autorizado o pouso, pista no zero, 621, 1022. Controle. Prossiga, 3094. Foi o Alfa Romeo 363. 363, 394. Gera Guarte, 2 Cobra. Aguardando, 2794. Descida da 3, 094. O controle da Cajun em coordenação autoriza a descida, ingresso na central até o nível 1900. É para 3094? Confirmo, 3094, está livre até o 1900, coordenação com Aracaju. Obrigado, 1900. Papapá Bravo, uniforme Serra, condições após a decolagem, efetua a restrição mínima após 700 pés, inicia a curva esquerda. Obrigado. Boa, Natália Esperança. 0 graus, 1-0 nós, decolagem autorizada, pistola 7, no perfil da saída MOMO. Para 2000, autorizado final ILS X-Ray, informe localizador. 2000, autorizado X-Ray, pode estabilizar, 6250. Está autorizado o time para o táxi. Autorizado o time para o táxi, 6309. Bono 621 no solo aos 58, libere a próxima direita, taxiway Foxtrot, chame controle solo em 121 no decimal 9, bom dia. Bom dia, 129, pode liberar agora, 621. O serviço radar terminado, chame o controle Aracaju, frequência 1203. Controle Salvador, Bravo Informe, Serra decolada da 17 ao 59, acionado 55 no meio. Bravo Informe, Serra, contato radar decolagem, suba ao nível 080, saída MOMO, canceladas as restrições de altitude. Sem restrições de altitude, o Bravo Informe, Serra, saída MOMO, subindo para o 080. Para 094, bom dia, autorizado, chegada a mar e desse mantenha 050, vigilância. 050, chegada a mar. Bravo, uniforme Serra, copia a torre. Zero. Mantenha ETAP após ETAP e completa a chegada, Mário, 2780. Está livre de descer para 2000. 2000, autorizado 2780. Você apenas confirmando, a radial é 098, se afastando por 339 milhas. Gente, aguarde mais um minutinho para a cópia, Murico 02. MA 250, 2 milhas para o externo, complete final ILS, torre 1-1895. 1-1895, 62, similar. Chaler 6250, ajuste 1022, vento 1-50 graus, 1-0 nós, pouso autorizado, pista 1-0. 1022, pouso autorizado 1-0, 6250. Alterna HD1 com 5 horas. 3 1 1, via Engen Alfa, no ponto espera da 1-0, chame torre 1-1895, QNH 1-0-2-2. 1-0-2-2, segue via Engen Alfa, ponto espera 1-1895, chame 63, 1-1. O Olimpo 02, copia para Salvador, Salvador, sobrevoo a 339 milhas. Salvador, Salvador, 055 nível, decola da 1-0, esquerda em rota, coordenação com controle, 1208 controle, acione 2653 no transponder. Tente ir a coordenar o 210 inicialmente, chame para acionamento de táxi, Floripa 02. Utilizar o táxi depois da interseção para ingresso, ali para 02. Liga para 2022, ou 1094. Espero o ajuda 2770, o presidente deve a saída prevista para Porto Seguro. Seguro saída Coral. Coral, obrigada. Gente, 065, correto disponível. Como que não atraca mais formar nesse setor? Acione o código transponder 5512. Fabrício 2780. Azul 2780, passadura, complete final ILS, torre 18, decimal 95. 18,95, obrigado, 2780. Azul 2710, para Aracaju, copia? Prossiga, Azul 2710. Salvador Aracaju, 190, nível autorizado, via Golf 677, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Conde. 1208 controle, acione 0274 no transponder. Autorizado 190 Aracaju, decola da 10, curva esquerda, saída Conde, Golf 677, controle 1208, transponder 0274, 1270, já está pronto para o estacionamento. Procedimento correto, está autorizado o pushback do Fast 3 no Sudax. Para o Sudax, 2714. Azul 2780, confirme baixado e travado? Ainda negativo, reportará. Sente a parte baixada e travada, Azul 2780. 6250, segue via Alfa, Chimiense e Juliette. Alfa, Juliette, 6250. Tá, meu ponto se avita assim que possível, informe o seu estimado de pouso. Copiado. Opa, tá, meu ponto se avita, não há tráfego informar nesse setor. Frequência livre, monitora as frequências do centro, 1251, TN 13395 para o serviço de formação de voo e alerta. Poderia confirmar o Neto para o Azul 2780? Afirma Azul 2780, vento 140 graus e 10 nós. Obrigado. Xenerme é 319, autorizado a alinhar e manter pistola zero. Livre alinhar e manter pistola zero, Xenerme é 319. Dois sete oito zero, no solo 09, libera na Delta? Na próxima, Xenerme. Se tiver na eco, chame e controle solo em 121 decimal 9. Autorizado cruzamento, chame na Delta. Juliette 1620. 350, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, é da Tica. Bom dia, Azul 2780, Sebrano Maia. 2780, segue via Alfa, Juliette, para a posição. Pessoal Alfa, Kilo, Pátio 3. Freio Romeu, a posição. Freio Alfa, Pátio 3, Kilo, Pátio 3. Freio Romeu, 2770. Solo Salvador, bom dia, Gol 1630 para Recife, nível 390, ciente da informação, Juliane. Ciente 370 para Aracaju, agora instante cópia. Guarda, Gol 1630. 2780 vai dar passagem ao Orion? Tem condições de dar passagem ao mesmo? Afirmativo. Ciente, não dê passagem ao mesmo, a retaguarda prossegue e vê aquilo à sua esquerda. Agora consegue vir até 100 kg, 2700. 502, aeronave da Azul, irá dar passagem ao mesmo, ingresso na Taxi Alfa, Juliette. Chame na Juliette para ingresso no pátio principal, Olímpico 02. Passando via Alfa, depois na Taxi Alfa, para ingresso no pátio principal. O 2720 apenas observa a aeronave da companhia e já preza a iniciar o táxi, 2720. Ok, tá certo, eu amarro a companhia do 2720. Janer 6311, decolado aos 12, chame controle Salvador em 120, décima 8. Controle Salvador 208, Janer 6311, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, a Xana 6319, decolando no perfil da Elle da Monte lá. Xana 6319, contato com o radar, suba ao 360, vigilante. Sabe ao nível 360, quando possível solicita a proa de Monte, ao Xana 6319. Oi, 2000, vou e Leda. Após 2000, vou a Leda, a Xana 6319. 502 segue via a parte principal IJ Alpha, no ponto de espera da 10, torre em 1895, QNH 10022. Salvador 2065, autorização Guarulhos? 2065 para Guarulhos, número 2, cópia. 65, mais um. Salvador 2710 para o parque, JB46, autonomia 3 horas, alterna a resistência do 2710. Segue táxi e a parte principal IJ Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1022, bom voo. Torre 1895, graças a Deus. Certo. 094, reporte passando externo, baixado e travado, bom dia. Volume 630 para Recife, copia? Copia. Salvador Recife, 370 nível autorizado via rota, via cola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, acione 5556 no transponder. Autorizado para Recife, nível 370 via rota do plano de voo. É a cola da pista 10, com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Controle de saída 12208, transponder 5556. Correto, primeiro pushback, acionamento. Reportado. Controle, o Bravo Uniforme, Serra Tindio 080. Gente, Bravo Uniforme, Serra. Autorizado, via o peso 10. decolada a pistão do zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5545, transponder. Bom, 1-0 na frente. 1-0, decolada 1-0, curva à direita, da El, Leda, Motiva. 208, 5545, transponder, 1-206 mesmo. Correio, chama para pushback, cilamento. Toma na mão. Salvador, Azul 2770, sente de 10 para Porto Seguro. Azul 2770, Porto Seguro, autorizado, nível 180, via Golf 677, decolada 1-0, primeira curva à direita, saída Coral. 1208, controle, acione 0271, nos responde, 0271. 1-8-0 para Porto Seguro, via Golf 677, decola pela direita, saída Coral. 1208 ao controle, 0271, Azul 2770. Correto, 180 nível, chame para pushback, acionamento no pátio 3. Chama push. Oi. Localizador virtual, 3896. 3896, complete final ILS, turno 1895. 1895. 3896, chame a turno 1895. Papa Bravo em Mato Serra, confirme o ponto de mudança do Gerard Rose. Então, seria modificar as regras na radial 120, afastado 30 milhas do VOR Bravo Romeu Romeu VR Barreiro. A gente confirma seu chamado de pouso. Chamado de pouso ao 1520. 1520, copiado. Para 40 milhas, desviando a Terminal Salvador, serviço radar terminado. Monitora a frequência do centro em 1288, alterno 260 para o serviço de informação de voo e alerta. Serviço de informação de voo e alerta, 1288, 1260, contra 3, do Bravo, em parceria. Bom dia. Seu bom voo. O 094 livrou, boa, bom dia. O 094 segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa de São Juliette, no 094. Do 2770, funcionamento remoto, parte 3. Do parte 3 autorizado, chame para o TAC. 4207, bom dia, contato radar, autorizado, chegada a BOMF, desça e mantenha 4 mil pés, 1022 ajuste. Rui Ponce, 4207. Ponce, 4207. Anem 311, passo 150, chame Recife 1251, alterna 1395. Entre Recife 251, alterna 1395. Puxa, Anem 311, bom dia. Certo. 3896 no solo 20, libere à direita, taxiway app, chame controle solo em 1219. É, 1219, pegar. Paulo, 0094, Juliette. Tá, o gol 094, Juliette, portão 8. 8, obrigado. Paulo Monier, 3896, da Tampa, então. 396, ingresso via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Espera, tá. 1-0, pulando. 2-7-1-0, mantém o ponto de espera. Bom dia, prepara a PUC e aguarda a cópia. Faz a PUC, atravessão Caju. Sim, irmão. 770 para o táxi, 59 a bordo, 4 horas, Vitória. Como está ajuda o táxi? É o azul 770, está com 59 a bordo, 4 horas e Vitória, é a alternativa. Ok, táxi autorizado via parte índia, ponto de espera 1 na noite da semana 95, ajuste na 0. 2-2. Até o ponto para chamatão é o 995, boa. Está falando da Juliette, 2896. Gente, mantenha. Vai, mantenha. Torre de Salvador, muito bom dia, Olimpo 02. 02, suba conforme coordenado, acionando o código 2653. Acionado 2653, subindo em rota do 210, Olimpo 02. 2065, autorizado, portão 10, no time. 2065, 3896, via Juliette, portão 5, após o ATR. Após o ATR, Juliette, 53896. Gol no 648, cópia. Pronto. Gol no 648, autorizado, Maceió, nível 350, via perto do 17, após conforme a rota. Decola 1-0, curva esquerda. Pouca transição, Aracaju, é a saída. Acena 5573, controle 1-0-0. Autorizado, Marcel, nível 350, Peugeot 97, decolando a 1-0, curva esquerda do estudo da PUC, Jambo, Caju. 5573 e 120, esse 8 é o controle, vou no 642. Correto, reporta pronto, porta 1, não? Reporta lento. Capa Romeu, Charlie Alfa Tango, prossiga. Qual o local de sobrevoo? Que até a parte de... Sim, só um minutinho. Cargo no zero, pronto. Azul 2770, bom dia. Mantenha o ponto de espera. Mantenha 2770. O nome é 21, guarda cópia, prepara a saída da El. Eu vou... estacionamento Gol 1630, posição 03. Aguarda, Gol 1630. Aguarda. Está por aqui, tá? Quer dizer, dá formação. 398, contato radar, autorizado voar ETAP, interceptar a chegada Mari, desça e mantenha 050. Voa ETAP, autorizado ETAP, interceptar a chegada Mari, fica para nível 050. Poderia confirmar o ILS 73? Tem a ILS 73, ajuste 1022. 0022, tem ILS 73, grava. O Gol 2065, 180 a bordo, 320 campeão. Gol na meia, Gol 2065, táxi autorizado até ponto de espera via Pátio Índia, ponto de espera 1 no 8 95, com ajuste na 020, bom gol. 020, Pátio Índia, ponto de espera 2095, Gol 2065, confirme 1020, ajuste. 1022. E a Chame Controle Salvador em 120, decimal 8. Controle 1208, 27, 10. Chaga Patango, autorizado voo local, 1 a mil pés. Decola em coordenação 14 proa do farol de Itapuã. Aciona 0170, controle 12080. OB? 05. Ok, vai prosseguir a 500 pés, confere? Ok, transfere o torrinho no 8.95, ajuste na 022, bom voo. Dois mil pés, 22, autorizado a X-Ray, no CDQ 04207. Autorização, Mateo. Bom dia, o Xenem é 140. Aguarda a cópia. Aguarda. Gol na 621, cópia. Prossiga, 621. Gol na 621, autorizado São Paulo, com Congonhas, nível 360. Decolagem, pista na zero, curva à direita. Puxa de saída da L e da Motiva. Após a Persiluna 0, por Beve e Persiluna 6, conforme a rota. Aciona 5561, controle 120, decimal 80. São Paulo autorizado 360, conforme a rota do plano. Decola da 10, curva direita da EL, da Motiva. A Persiluna 10, com Beve e Persiluna 6, depois da 7. 5561, 2080, 1 no 6 da zona. Correto, no 6 da zona, reporta pronto, portão 9. Boa. Gol na 630, autorizado portão 03, aporta pro táxi. Reporta na corda pro táxi, gol no 630. Xana 6140, cópia. Pronto, aporta. Maceió autorizado nível 350, decola pistão na 0 curva esquerda, perfil de saída Pulca, Jama após Jama Aracaju, após Zuluno 7, após conforme a rota do plano. 5571, controle 120, decimal 80, Xana 6140. Autorizado Maceió, 350, decola pista 10, curva esquerda, Pucajé, Maracaju, rota do plano, 5571, no transponder, controle 308. Correto, chama pronto, portão 2. Tá. Pessoal, até a parte 5, agora com a Paracaju. 70, bom dia, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 180 via saída coral. 180 via coral.

Matango Vitor Sérgio Hotel, bom dia. Confirmações? Autorizado o repasse de pronto para o táxi, Vitor Sérgio Hotel. Sim, o ajuste na 022, vamos voltar. Bom, serviço. Estabilizado, visual azul 4207. 4207, chama a torre 1, no 8, decimal 95, com pouso. Dígito 95, 4207, pouso. O farol de Itapuã, Charlie Alfa-Tango. Charlie Alfa-Tango da presente, transfere o controle Salvador em 120, decimal 8, mantendo referências visuais. 120-80, referência visual, Tierra Fatama. Bom dia, Golno 561, Cidade Juliette, passa 200 para 1-0. Golno 561, acima de dedicação, desce ao nível de voo 060, via chegada a Mare. 060, Mare, Golno 561. 4207. Azul 4207, autorizado pouso, pistola no 0, vento 1-60 graus, 1-0 nós. Livre pouso, azul 4207. Papá Romeu Tchalho, Alfa Tango, prossiga. Passou o farol de Itapuã, a manter a linha do litoral, 500 pés. Tchalho, Alfa Tango, prossegue com as condições visuais no corredor Axé. Condições visuais, corredor Axé, Tchalho. 01 para o pushback e estacionamento. Autorizado, Golno 648, reporte táxi. Reportaremos. Alô? Positivo, chama nas previstas, Olimpo 02 até o regresso. Então, regresso 02. Alô, Fatango, verifique se eu transpondo e não recebo o mês. O Hotel da Fatango acionado, 0170, modo de charge, Canadá. O 2065, visual com Embraer da Azul, impulsa final para pouso, pista no zero. Visual, 2065. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pista no zero. Gol 2065. Pode vir, pista no zero, 2065. Pronto. Tá, controle Papa Romeu, se ele é passando, vai, passou o barquinho, passou, efetua a curva para a esquerda para regresso, tá? É, Tiago passando, regresso é para Salvador via litoral. Regresso via litoral, Tiago passando. saindo até autorizado o táxi, reporte táxi aí, papá. Lucha no 022, autorizado a final do procedimento, reporte autorizado. 2000 pés, confirme livre da restrição em TAP? Livre. Livre da restrição, prossegue 2000 pés, autorizado a LS X-Ray da 190, da 390. Azul 4207. Campo, campo. Tô visual, cara. Torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1895, graças. Abandona o sobrevoo Nova América, vai se deslocar para a sala da Barra Mike Juliette Romeu. Sem Juliette Romeu. Aqui da Juliette. Ok, Alfa, chamando Juliette, azul 4207. Tampona para regresso. Instruções para ingresso por circuito no 7. Charlie, Alfa Tango, reporte. Confirme já no através do farol de Tapuã? Negativo. Sente reporte no através do farol de Tapuã, Charlie Alfa Tango. Vai reportar no farol de Tapuã, tá? Pulo 2065, autorizado decolagem pista no 0, vento 140 graus, 10 nós. Decolagem no 0, não. Uma 621, porta 9 autorizado e a passagem. Portará, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol 630, ponto de espera da 10, pronto. 1630, bom dia, autorizado alinhar e manter pista no 0. Alinhar e manter a cabeceira no 0, gol 1630. Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, condições de pouso à pista 35, vento 140 graus, 10 nós. Afirmo. Sente Charlie Alfa Tango, autorizado pouso à pista 35, vento 140 graus, 10 nós. Pista 35, Charlie Alfa Tango. É tu Porto Seguro? Agora em coordenação com o Léo 2770. Aguardo. 4207, via Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 4207. Dois 065, decolado aos 38, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, 9206. 1198, informa o tráfego aí próximo à duna de asa rotativa, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Dino 648, ainda mantém a posição. Outra. Vitor Charlie Hotel, mantenha táxi aí, papá. Forma o tráfego helicóptero Alfa Serra 50, com pouso autorizado, cabeceira 35. Base para final da 35, tá? Sente Charlie Alfa Tango, avistado, pouso autorizado, pista 35. Repito, vento 160 graus, 10 nós. Ciente do vento, autorizado, cabeceira 35, Tango. 2060. Bono 630, autorizado decolagem, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Tempo decolagem da 10, gol 1630. Da Gol Galeão, 3 horas e 40 minutos de autonomia, está com 184 a bordo. Chegou no 621, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 198, decimal 95, ajuste na 0. 22, bom gol. 22, Pátio Índia, 1895, pode esperar, obrigado. 1022. Obrigado. 895, bom dia, está 390. Autoriza o voo no 648, aliás, decolar? Negativo, no 648, mantenha a posição, informa o tráfego decolo da companhia, com o mesmo perfil de saída, aeronave a 2 milhas da cabeceira do marcador externo. Ah, ciente, voo no 648. Um ajuste no 022, na proa de dono, intercepta a final do procedimento, reporta estabilizado no 5.1. 2000, com 1.022, reporta estabilizado, voo no 5.1. 30, decolar 240, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle Salvador 208, gol no 630, bom dia. Oi, não atualiza o gol 648, decolar e mantém a torre de decolagem até 10 mil pés. Ainda negativo, no 648, mantém a presente posição, ponto de espera. Vai manter, só queria ajudar. No 630, bom dia. Contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 370 via saída PUCA. Via saída PUCA até o 370. Solicita, se for possível, coordenar para voar Aracaju. Estaremos na coordenação com o centro, aguarde. Ok, obrigado. 3 zona na vez. Boa, gente, Juliette Romeu vai manter o sobrevoo 110. Gente, Juliette Romeu na escuta. Escuta. 2770, controle Leos, não autorizou a proa direta de posto seguro, mantém a proa de coral. Gente, mantendo coral, 2770, obrigado. Atinge e mantém 170, 2710. Zona 648, autorizada a alinhar e manter, pista na zero. Autorizada a alinhar e manter na 1-0, zona 648. Zona 621, ponto de espera, pronto, no 62. Gente, zona 621, mantém o ponto de espera. Vamos manter. 3198, no solo aos 43, libera a direita, taxiway eco, chame controle solo em 121, decimal 9. 219. Gente, Vitor Sérgio Hotel, mantenha a presente posição. Portão 3198, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão meia dúzia. Alfa, Juliette, meia dúzia. 91, 60 graus, 109. Esse é o 6142.